A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência de Campo Belo, no sul de Minas, celebrou um acordo jurídico com o município para encerrar 15 ações que tramitavam na Justiça. O acordo permitirá que locais e prédios públicos sejam adaptados para garantir a acessibilidade ao público. O promotor de justiça, Kleber Augusto do Nascimento, dá mais detalhes sobre o caso. Tudo isso é a partir da percepção de que os prédios públicos aqui em Campo Belo, os logradouros e as praças, eles não possuem acessibilidade, né? Mas foram instaurados diversos inquéritos civis para fazer perícias, né? Foram solicitados estudos do SEAT e constatou-se que eles não atendiam as normas de acessibilidade. A partir daí, em gestões anteriores, eu tentei realizar acordos extrajudiciais com as gestões anteriores, não sendo possível, né? Foram várias tentativas. Aí foram ajuizadas algumas ações, cerca de 15 ações, exigindo que o município adequasse as praças, os logradouros e os prédios públicos às normas de acessibilidade, né? Agora, nessa atual gestão, graças a um trabalho de interlocução com a própria Procuradoria Jurídica, que foi até a criação a partir de ação do Ministério Público, né? Tornando órgão mais técnico, a Procuradoria Jurídica do município, e com o setor de engenharia, contabilidade, explicando, né, sensibilizando também o gestor acerca da importância do tema e para evitar ações, né, o abarrotamento do judiciário, aí a gente conseguiu sustentar, depois de várias reuniões, e fechar esses acordos, pondo fim, assim, a essas 15 ações, de modo que o município reconhece a procedência dela e se compromete, até outubro do ano que vem, a promover a acessibilidade em todos os prédios públicos, praças públicas e locadores públicos. Importante dizer que os prédios, praças que tiveram a construção iniciada a partir da instauração desses inquéritos, já vinha encaminhado na recomendação, então os novos, vamos dizer assim, eles já estão adequados, né? Então não são todos 100% do município, porque os que foram criados a partir das obras que iniciaram, né, a partir da instauração do inquérito, já havia uma recomendação e ela foi atendida. A grande questão era os prédios antigos. Kleber explica que a solução consensual da demanda pode trazer resultados mais rapidamente para a sociedade. A importância é que, primeiro, empodera, né, a sociedade, o Ministério Público também, né, porque sai à frente da resolução da questão. E nesse ponto, é importante que o promotor tenha uma postura e uma competência aberta ao diálogo. Tanto para ouvir, né, porque foram várias reuniões, né, isso não é resolvido normalmente numa tarde, né? Então é importante que ele tenha essa postura de abertura ao diálogo e escute todas as partes envolvidas, né? Todas as perspectivas envolvidas, e a partir daí tente todos sentados numa mesa resolver o problema, dizendo da inevitabilidade acerca da solução, porque isso é uma imposição, nesse caso aí, é uma imposição legal que, inclusive, para o gestor é combinada a sanção de improbidade administrativa. É um caso específico, né, previsto no artigo 11, salvo engano, da lei de improbidade. Então, é um assunto, assim, tem que se destacar a importância e ter abertura para compreender também as dificuldades do outro lado, que porventura possam surgir normalmente relacionadas às questões orçamentárias, de pessoal, para execução da obra. Mas tudo a partir desse diálogo aberto, né, o promotor acaba auxiliando o gestor nos problemas que, porventura, ele vai apresentar. Então, eu acho que é muito mais eficiente, porque aí a gente toma pé do problema, tanto o Ministério Público como a gestão municipal. Porque quando entrega para o judiciário, a gente perde o controle, né? Porque aí tudo vai depender da interatividade da decisão do juiz, que necessariamente, às vezes, não entende do orçamento público do município, das questões particulares do município. Então, às vezes, são aquelas decisões judiciais inexequíveis, né? E o negócio vai se arrastando por anos, porque, né, elas são interativas e o gestor, às vezes, recebe aquilo, não tem como cumprir. E aí, a partir dessa resolução com todos os envolvidos, né, encabeçada, capitaneada pelo Ministério Público, aí é possível que todos construam a solução do problema. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.